benzinho. Eu senti teu calor. Que bom saber que eu posso contar com você. É bom, benzinho. Eu senti teu calor. Que bom saber que eu posso contar com você. Isso é que eu canto assim. Você, benzinho, é o amor ideal. E nosso amor nunca vai ter um final. Você, benzinho, a vida segue a me sorrir. Por isso é que eu canto assim. É bom, benzinho. Eu senti teu calor. Que bom saber que eu posso contar com você. É bom, benzinho. Eu senti teu calor.